Vitor Albuquerque é meu amigo de coração. Vitor Albuquerque é um amigo fiel, ele é um companheiro de Deus. Vitor Albuquerque, Vitor Albuquerque.